sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, mas tô apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Vamos juntos agora, todo mundo. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais que assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, tô apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, se é só seu amigo não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, tô apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. O Mundo Sertanejo está no ar. Olha, recebi um e-mail muito bacana do meu amigo Antônio Nonato de Augustinópolis, no Tocantins. Olha, Diego Valadares, olha, amigo Diego Valadares, moro aqui no bairro Boa Vista, em Augustinópolis. Estou ouvindo você todos os dias através da Natureza FM de Sampaio, Tocantins. Olha que legal, né? Um abraço, muito obrigado a vocês de Sampaio, onde nós temos audiência fantástica. Brevemente, Diego Valadares fazendo show aí, com certeza, né? É, então, aí vamos continuar aqui. Gostaria de pedir a música de Jorge Mateus, Flor. Ofereço para todos os meus amigos aqui de Augustinópolis e também para a minha família que mora em Sampaio. Um abraço a todos vocês, amigos de Sampaio Tocantins, meu amigo Antônio Nonato, muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado. Então, vamos atender o pedido daqui a pouquinho, porque agora é o som da viola. Chico Rei e Paraná cantam Quem Será Seu Outro Amor? Recordação, né? Cantam Chico Rei e Paraná. E na volta do bloco, a gente atende o pedido aí com Jorge Mateus cantando Flor pro nosso amigo Antônio Nonato. Cantam Chico Rei Paraná, de Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Você se Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, já estamos de volta, né? Meu amigo Bira, o amigo Bira da web Rádio Guaraí Esportes, .com, em Guaraí do Tocantins, nosso programa todos os 17 horas da manhã. Um abraço, Bira, todos da equipe da rádio, todos os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, também a Fanny Salles, os seus papais, que não perde o nosso programa. Um abraço a todos vocês de Taiobeiras, Minas Gerais, ouvindo pela Cidade FM. Um beijo para todo mundo! Também, meu amigo Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM, em Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programa. Valeu, Claudinei Botelho. Meu amigo Ronilson, em Adustina, na Bahia. Os amigos da Rádio Adustina FM, exibindo o Mundo Sertanejo aí com muito sucesso, né? Obrigado pela parceria, um abraço a todos vocês de Adustina, Estadão da Bahia. Então, vamos ao pedido do nosso amigo Antônio Nonato, de Augustinópolis, Tocantins. Jorge Matheus cantam, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Muito bem, cantaram bonito. Jorge Matheus, Flor, a pedido, nosso amigo

abraço a todos vocês, amigos ouvintes, um abraço pelo carinho, muito obrigado, viu? Meu amigo Mardônio Ribeiro, da Rádio Cauípe FM. Aê, Mardônio Ribeiro, muito obrigado, viu? A todos vocês da Rádio Cauípe FM, de Calcaia, no Ceará, exibindo o nosso programa, a todos da equipe, o nosso abraço carinhoso aqui do Mundo Sertanejo, tá bom? Minha querida Simone Maciel, em Taperoá, na Paraíba, os amigos da Rádio Taperoá FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo todos os dias às 6 horas da manhã, com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Gilson e Edmar cantam Minha Flor. Um abraço ao Alan Sérgio, todos da ABC Shalom de Cuiabá. Vamos lá! Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Muito bem, meus amigos, Gilson e Edmar. Música linda, né? Minha Flor já é sucesso aqui na nossa programação. E você quer comprar uma fazenda? Olha, na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia, tem uma fazenda de 35 hectares, escriturada, boa para plantar, viu? E produzir. Ligue no 61-3377-8923 e compre esta fazenda. Fale com Joaquim e faça um ótimo negócio. Entre para dentro e vá trabalhar, produzir com a família. Vai ser muito legal, né? Fazenda de 35 hectares na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Muito bacana. Escriturada, boa para plantar. 3377-8923 no DDD61 e fale com Joaquim. Vamos lá, compre esta fazenda, boa para trabalhar, viu? Minha querida Ana Célia, em Ipirá, na Bahia, um beijo para você, obrigado pelo carinho, tá bom? A Geise também, em Ipirá. Meu amigo Reinaldo Rodrigues, caboclinho apaixonado do rádio de Piraju, São Paulo, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí da Difusora Web, né? Exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Maria Silva, na cidade de Bituruna, no Paraná. Um abraço aos amigos da Rádio Bituruna FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Rose Herreira, em Guajará Mirim, Rondônia. A Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Os amigos da Rádio Rondônia FM, exibindo o nosso programa. Minha querida Bruna Roldão, em

Maria Clara, todos vocês amigos de Ouro Preto do Oeste. Muito legal a audiência aí, né? A Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, o seu marido, a sua filha, a sua comadre Rose, todos vocês aí de Berilo, Caetitu, toda essa região, ouvindo o nosso programa pela Rádio Araia FM. Um abraço, Reginaldo Franco, os amigos aí da Rádio Morada FM, Virgem da Lapa, também exibindo o nosso programa. Um abraço, Laerte, todos da equipe, a Lília Moreira. Um abraço, meu amigo Zezito Martins, aí de Araçuaí também, os amigos da Rádio Kauai FM. Muito obrigado, viu? Minha querida Milena Silva, a Mirlene Silva, Milena Silva, em Nova União, Cotriguaçu, Mato Grosso, exibindo, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí da emissora parceira que exibe nosso programa aí em Nova União, Cotriguaçu, né? E a Mirlene Silva em São João do Paraíso, onde nós temos uma audiência fantástica. Um beijo para Mirlene Silva, Silvana Machado, todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de São João do Paraíso, os amigos da Paraíso FM, a Neilza e todos da equipe, muito obrigado. Obrigado, viu? A Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso, a Ellen Amaral, sempre também interagindo comigo no Facebook, Patrícia Maiaro, todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Rádio Tropical FM, valeu, o Ilami Policarpo, a Marlene, todos da equipe, Erineu de Brito, muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Cleiton Aguiar canta, vem cá menina. Vem cá menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina. Aí nosso amigo Cleiton Aguiar cantou bonito pra vocês. Quero dizer que no dia 10 de agosto, dia dos papais, estarei fazendo o baile dos pais aí no Parque Vaquejada, Protásio José Marinho, em Sítio Novo, Estadão do Maranhão. Tá todo mundo convidado, viu? Todos vocês da região estão convidados para essa grande festa. Muito obrigado, Alan Piquiá, a todos vocês aí de Sítio Novo, Estadão do Maranhão. Diego Valadares fazendo o show dos papais aí em Sítio Novo, Maranhão, dia 10 de agosto. Vou cantar para vocês, canta Diego Valadares, Amor Sem Compromisso.